começa mais um Jogadas da Semana. Eu sou o Zabuzeta e depois de uma breve pausa aí, estou de volta, certo? Bom, pra quem tá acompanhando o podcast, vai estranhar um pouquinho o áudio, porque esse áudio tá sendo gravado através de um microfone de lapela e não um microfone da mesa de som, porque o cenário mudou e eu não tive como adaptar meu computador pra cá, certo? Mas, dito isso, vamos lá pra nosso tema. Bom, se você não tá ligado aí, nessa quinta-feira, dia 1º de agosto, começa em Indianápolis a maior feira de board games dos Estados Unidos, que é a Gen Con, né? Uma das maiores feiras do mundo, comparando ali com a Spiel Essen, né? Mas a Gen Con, ela tem um tratamento especial, principalmente para o público norte-americano, até porque muitas editoras do mercado deles aparecem lá, e também leva em consideração que não só board games são tratados nesse evento. RPG, jogos de miniatura e muito mais. E esse é o público específico dos Estados Unidos, né? Que consome esse tipo de conteúdo. E por isso que essa feira, ela é importante, né? Ela não fica somente nos jogos estilo americano, mas também é possível você ter acesso a jogos euros e outras temáticas. E a ideia desse podcast, desse vídeo, é falar a respeito dos jogos que eu acho que são legais para ficar de olho nesse evento. Lembrando, durante a Gen Con vai ter lançamento, vai ter demonstrações, jogos que vão aparecer na S, mas são demonstrados aqui, vai ter muita experimentação, muitas coisas que vão aparecer nesse evento, e que provavelmente vai virar notícia ao longo das próximas semanas, próximos meses. Então fique por dentro também no Jogatina BG, nossa forma de cobrir as notícias dos board games, certo? Eu separei aqui alguns joguinhos, né, que eu achei interessante. São jogos assim que alguns já apareceram antes, alguns são de Kickstarter, alguns já são até mais antigos, mas estão sendo publicados agora no mercado norte-americano, e que eu achei interessante. Bom, para começar, um jogo que teve até no Kickstarter, que é o The Isle of Cats, que é um jogo da editora The City of Games. Esse é um jogo que é bem simples, a ideia dele é até um jogo de peso médio leve, assim, querendo ou não, onde os moradores da cidade de Squall's End têm a missão de ir para a Ilha dos Gatos, resgatar os gatos antes que chegue o Lord Vish, né, o maldoso, o maligno Lord Vish, e sua ideia é ir com as suas embarcações e resgatar os gatos de lá. Só que para isso, ele tem um twist, que é o quê? Os espaços que você tem num barco são espaços assim onde você vai colocar as peças dos gatos, né, que são peças de papelão em formato de poliômino, né, que é esse nova mecânica, querendo ou não, né, tipo, por exemplo, existe no Banquete Odin, né, existe também em outros jogos que usa essa temática, que é parecido com Tetris. E a ideia de você ir pra ilha e resgatar os gatos é você também fazer a melhor combinação dos gatos, porque eles têm diferentes tipos, né, é um jogo que vai ter diferentes meeples de gato, então a ideia é realmente você fazer a melhor combinação e resgatar os gatinhos antes do Lord Vish atacar a ilha. É um jogo interessante, ele atende de 2 a 4 jogadores e com a expansão vai até 6. Então, fique de olho lá, o jogo da City of Games, The Isle of Cats. Próximo jogo aqui é um jogo que pulei do Isle of Cats, que é um jogo mais leve. Agora vou pro jogo um pouco mais pesado da Capsule, que é o Pipeline. Já teve há muito tempo no Kickstarter. E ele é um jogo sobre um país, né, que controla uma rede vasta de petróleo e que não conseguiu atender a demanda, né, de produção e tudo mais, e decidiu privatizar esse tesouro nacional, onde os jogadores entram com os papéis das indústrias, né, dessas empresas que vão controlar essa parte de distribuição do petróleo refinado. E o seu objetivo nisso tudo é capitalizar, ou seja, um jogo econômico, né? Então você vai ter que fazer algumas construções de rotas e tudo mais, e seu objetivo é ter mais dinheiro no final do jogo. Então, um jogo interessante, Pipeline, né, uma arte maravilhosa do Ion O'Toole, e vale a pena dar uma olhada. Outro jogo que eu acho que vale a pena dar uma olhada aqui é o Sierra West, da Board and Dice. Esse jogo ele vai tratar ali no século XIX, né, onde muito do povo americano foi pro West para buscar novas oportunidades, buscar riquezas, e seu objetivo é controlar uma caravana, né, e você vai se tornar esse líder dessa expedição, e seu objetivo é, com alocação de trabalhadores, várias mecânicas, como a gente viu, por exemplo, no outro jogo da Board and Dice, que é o Teotihuacan, um misto de mecânicas. Esse talvez seja o jogo mais euro aqui que eu listei pra vocês, mas é um jogo que vai tratar sobre essa parte da exploração ao oeste que aconteceu nos Estados Unidos no século XIX, e você vai fazer um jogo estratégico e tudo mais, bem interessante, jogo bem bonito, teve recomendação do Rado, né, pra quem acompanha o Rado, e cara, muito maneiro. Então, Sierra West, da Board and Dice. Outro jogo aqui, um jogo jogo mais temático é o jogo Detective City of Angels, da Van Ryder Games. Esse é um jogo de investigação e dedução, onde os jogadores são experientes investigadores que vão descobrir diversos casos, só que eles vão competir entre eles, né? Pra quem garante aquele caso, garante promoção, porque você, às vezes, você não quer que aquele caso vá pra frente, porque a pessoa tá indo atrás, pode esconder evidências, você pode atrapalhar, você pode ter outras pessoas envolvidas, inclusive, entre esses investigadores, vai ter uma pessoa que vai atrapalhar a investigação, que é o The Chisel, né? Não sei exatamente a tradução, e o objetivo dele é atrapalhar, então você tem que ficar de olho também em quem que é a pessoa que tá atrapalhando e qual que é a questão que você vai buscando nas investigações, fora que esse jogo tem uma arte maravilhosa, as produções da Van Ryder são incríveis, e eu acho que vale a pena você ficar de olho aí no Detective City of Angels. Outro jogo aqui, um jogo mais rápido que teve no Kickstarter aí, acho que nesse ano, no final do ano passado, que é o Rallyman GT, né? Rallyman é um jogo de 2009, e o Rallyman GT, quem vai trazer vai ser a Holy Grail Games, e ela tá trazendo uma nova versão, tanto que ela fez o Kickstarter. Essa versão vai trazer um tabuleiro modular, onde você vai ter peças hexagonais, e seu objetivo é participar desse trajeto com seu carro de rally, nesse trajeto cheio de curvas sinuosas. Você vai rolar muito dado, forçar sua sorte. Fora que o jogo tem uma capa muito maravilhosa. E a temática de rally me atrai bastante. Quem curte rallycross, vale a pena ficar de olho aí. Rallycross é maravilhoso. E é isso aí. E também para quem curte outro tipo de jogo que eu curto bastante, que é Civilization, fica de olho no Western Empires, né? Da 999 Games, né? 999 Games. Que é um jogo de civilização baseado no Mega Civilization, né? Mega Civilization é um jogo de 5 a 18 jogadores. E essa versão é uma versão quebrada no meio, né? Tanto que vai ter a versão Western, vai ser a parte ocidental, e a Western vai ser a parte oriental desse mundo todo, né? E você, como um líder de uma civilização, vai jogar ao longo de 8 mil anos, onde você vai desenvolver e melhorar e garantir mais prosperidade para a sua civilização ao longo desse período, né? Inclusive, depois você pode juntar os dois e fazer um Mega Civilization. Então, fica de olho aí no Western Empires. Outro jogo que eu separei aqui para vocês é o Black Angel, né? Um jogo que tem recebido muito destaque recentemente, até por conta da proximidade da Gen Con. Ele é um jogo onde ele acontece num contexto onde a humanidade, depois de esgotar os recursos da Terra, tornou o planeta inabitável, e as civilizações que eram conflituosas entre elas resolveram juntar forças e criar uma expedição, né, um projeto chamado Black Angel, né, onde ele vai pegar uma fragata espacial e vai levar os genes e a herança genética da humanidade para outros locais não explorados até então. E essa tripulação da Black Angel é composta apenas por robô. E seu objetivo, como uma inteligência artificial, ou seja, um robô, é ser o robô, né, a inteligência artificial que conseguiu implantar a parte da herança genética da humanidade nesse sistema, nesse novo lugar onde vai renascer a herança genética da humanidade. Então, jogo interessante. Ele é bem interessante que você vai explorando, e ele tem um tabuleiro modular que, conforme você vai explorando, ele vai girando, você vai encontrando novos desafios, novos locais. Bem bonito o jogo, com a arte do O'Toole, então vale a pena ficar de olho, né? Um jogo aqui que já teve faz tempo no Kickstarter, acho que 2017, 2018, não sei, que é o Bargain Quest da Renegade Game Studios, né? Bargain Quest, ele é aquele jogo onde nós, como jogadores, nós somos lojistas, né? Onde tem uma cidade que tá cheio de aventureiros que vão enfrentar monstros, né? Aventureiros de fantasia épica, né? Fantasia medieval. E seu objetivo é vender os melhores itens. Então é um jogo que vai ter muita negociação. Você vai buscar secretamente novos itens e você vai colocar lá pros aventureiros conquistarem e comprar você. Obviamente, os aventureiros têm muito dinheiro, então você tem que garantir também muitas riquezas e vencer o jogo, certo? Esses aqui foram os jogos que eu separei para vocês, né? Não foram todos. Inclusive, eu recomendo você dar uma olhada na lista do Board Game Geek, o preview, e também a lista da Ludopedia, né, onde o pessoal colocou lá. Eu separei duas expansões aqui só para fazer um breve comentário, para ficar de olho aí. As expansões Sagrada, né? Sagrada é um baita de um jogo abstrato, né? Eu acho que vale a pena dar uma olhada, porque são expansões que vão vir The Great Facades, que vai vir Passion, acho que é nessa expansão, uma das três expansões que foram anunciadas. E também fica de olho aí na expansão do Teotihuacan Late Black Classic Period, né? Ele é um jogo que vai trazer a parte de poderes variados para o Teotihuacan. Então, se você curte a temática do Teotihuacan, dá uma olhada nessa expansão que vai vir pela Board and Dice, certo? Bom, com isso eu vou encerrar por aqui. Lembrando, nós temos uma campanha de financiamento coletivo lá no PicPay, então você pode ajudar com valores a partir de R$1, o jogo de RPG produzir mais e melhor, certo? E também você pode comprar seu próximo jogo, né, o novo lançamento e tudo mais, na Bravo Jogos, certo? Eu vou ficar por aqui. Abraço e até o próximo turno. Tchau!